Meia-noite no quarto, ela vai

Mışkıntıda, mışkıntıda, mışkıntıda. Bu payda kriye, sıvı sıyla sıyla, sıvı sıyla sıyla. Para toda a vida, e sem ele o mundo caiu por aqui. erro quero, para toda a vida. E sem ele o mundo caiu por aqui. Diz-lhe que erro quero, estou arrependida. E hoje dava tudo para voltar para mim. Diz-lhe que erro quero, para toda a vida. E sem ele o mundo caiu por aqui. Diz-lhe que erro quero, estou arrependida. E hoje dava tudo para voltar para mim. Se ouvires por aí, diz-lhe que eu o quero. Sonhei com ela nos braços de um outro amor. Acordei desesperado, todo amarrotado, e ela perguntou: meu bem, o que aconteceu? Conta que eu quero saber. Tu acordaste gritando, chorando e dizendo: vou matar você. Meu bem, eu tive um pesadelo. Bandida, chorona, malandra, safada. No sonho eu vi te como louco, chuto, forçou e quebrei a casa. Bandida, chorona, malandra, safada. No sonho eu vi te como louco, chuto, forçou e quebrei a casa. Sonhei com ela nos braços de um outro amor. Acordei desesperado, todo amarrotado, e ela perguntou: meu bem, o que aconteceu? Conta que eu quero saber. Tu acordaste gritando, chorando e dizendo: vou matar você. Meu bem, eu tive um pesadelo. Quebrei o espelho e a casa inteira. Sonhei que me estava traindo. O sangue foi subindo, fiz a quebradeira. Bandida, chorona, malandra, safada. No sonho eu vi-te com outro. Foi chuto, foi só e quebrei a casa. Bandida, chorona, malandra, safada. No sonho eu vi-te com outro. Foi chuto, foi só e quebrei a casa. No sonho eu vi-te com outro. Foi chuto, foi soco e quebrei a casa. Canal 2, Antena. O Zezinho é um querido, mas tem pinta de aldrabão. Já me disse muita vez: não foram duas nem três que têm um lindo avião. Há dois meses que o conheço, já começo a duvidar. O avião do Zezinho afinal é bem fraquinho, não consegue funcionar. O avião do Zezinho eu nunca ouvi levantar, eu nunca ouvi levantar. Ele diz que é artista, já uma vez se fez à pista, mas não conseguiu voar. O avião do Zezinho eu nunca ouvi levantar, eu nunca. à pista, mas não conseguiu voar. Pelo menos queria ver seu motor a trabalhar. Ficaria bem contente se eu sentisse de repente o avião lá bem no ar. Vai, me tenta convencer que o avião é jato. O Zezinho é enganado, seu motor está gripado, tudo o resto é boato. O avião do Zezinho eu nunca ouvi levantar, eu nunca ouvi levantar. Ele diz que é artista, já uma vez se fez à pista, mas não conseguiu voar. O avião do Zezinho eu nunca ouvi levantar, eu nunca ouvi levantar. Ele diz que é artista, já uma vez se fez à pista, mas não conseguiu voar. Zezinho é um querido, mas tem pinta de aldrabão. Já me disse muita vez, não foram duas nem três que tem um lindo avião. Há dois meses que o conheço, já começo a duvidar. O avião do Zezinho afinal é bem fraquinho, não consegue funcionar. O avião do Zezinho eu nunca ouvi levantar, eu nunca ouvi levantar. Ele diz que é artista, já uma vez se fez à pista, mas não conseguiu voar. O avião do Zezinho eu nunca ouvi levantar, eu nunca ouvi levantar. Ele diz que é artista, já uma vez se fez à pista, mas não conseguiu voar. Racha lenha, na tua racha, ai na tua racha. Ainda dou duas para a caixa, na tua racha, na tua racha. Há quem diga, oh vai, oh racha, tu já estás toda rachada. Com o machado que eu tenho, vai andar toda à paulada. Quando precisares de mim, eu não te faço esperar. Eu racho-te a lenha toda, eu racho-te a lenha toda, nem te deixo respirar. Na minha terra não se racha lenha, na tua racha, ainda dou duas para a caixa, na tua racha, ai na tua racha. Na minha terra não se racha lenha, na tua racha, na tua racha. Ainda dou duas para a caixa, na tua racha, ai na tua racha. Do machado, comigo vai até rachar. Dou-lhes que forem preciso, até sentir a lenha estalar. Tu dizes que já não presto, que eu não tenho animação. Quando o machado levanta, até me sobe a tensão. Na minha terra não se racha lenha, na tua racha, ainda dou duas para a caixa, na tua racha, ai na tua racha. Na minha